chegar em casa e de longe sentir um cheirinho tão gostoso de algo especial. Vou depressa, pois sei que após o meu banho eu à mesa estarei para o lanche comer. Minha mãe ensinou que devo a Deus agradecer. Agradecer ao Senhor. Obrigada, meu Senhor, pela mesa especial. E aqueles que não têm, vem abençoar também. Uma mulher só tinha azeite, um punhado de farinha. Mesmo assim ela serviu primeiro ao homem que estava tão faminto.